até que vem. Vem da campina onde o sol se deita, do regalo de terra que o teu doce azeita, e dorme serena no sereno sonho de onde é que salta essa voz tão risonha. Da chuva que teima, mas o céu rejeita. Do mato, do medo, da perda tristonha, mas que o sol resgata, arde e deleita. Há uma estrada de pedra que passa na fazenda. É teu destino, é tua senda, onde nascem tuas canções. As tempestades do tempo que marcam tua história, fogo que queima na memória e acende os corações. Sim, dos teus pés na terra nascem flores, a tua voz macia aplaca as dores e espalha cores vivas pelo ar. Ah, dos teus olhos saem cachoeiras, sete lagoas, mel e brincadeiras, espuma as ondas, águas do teu mar. Fazenda. As tempestades do tempo que partam tua história, fogo que queima na memória e acende os corações. Isso é lindo. Dos teus pés na terra nascem flores, a tua voz macia aplaca as dores e espalha cores vivas pelo ar. Ah, dos teus olhos saem cachoeiras, sete lagoas, mel e brincadeiras, espumas, ondas, águas do teu mar. Esses olhos tão tristes vêm da campina onde o sol se deita. De onde é que salta essa voz tão risonha? Dorme serena, dorme serena. Dorme sereno e sonha.